Salvador, Sana 6251 no pushback, acionamento no 5. 251 no 5, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, 625. Natal, bom dia, tá? 9070, autorização, Natal, nível 370. Salvador, bom dia, tá? 97, Salvador, tá 90%. Paulo, tá 90%. Salvador, tá 9070. Confirma a aeronave? Não, tá 9070, precisa de autorização na sua frequência? Tá 9070, chame 121 decimal 9, por gentileza. 219. Alô, Salvador, tá 9070, bom dia. Autorização Natal 370. Tá 9070, bom dia. Para São Gonçalo, autorizado. VB Zulu 10, após conforme rota. Nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca. Transição Zipar. Aciona 5016. Controle 120, décima 8. São Gonçalo, autorizado, via Pedro no 0, nível 370. Cola no 0, Puca, sessão de par. Está cumprindo 208. Controle, Puca, fora, me sento, você continua? Responde 5016, controle 120, décima 8. 208, controle, 5090, responde 9070. 9070, cotejamento correto, reporte quando pronto. Parabéns. Salvador, Google. Quem agora fala? Golf Oscar Tango, solicitação de reboque da posição 1 do Pat 3 para a posição 9 do Pat principal. Posição no Pat principal? Posição 9 do Pat principal. Golf Oscar Tango, autorizado deixar a aeronave em retaguarda, aguardando para seguir com reboque. Pode ir, por favor. O Golf Oscar no pátio 3 está autorizado a puxar a aeronave a retaguarda, aguardando para seguir com o reboque. Ok. Alô, Salvador, tá na televisão, 71, sente a informação Fox, Guarulhos. 71, Fox, confere. Prepara, da Euleda, ótimo, aguardando. Salvador, Oceania 62, 5 horas para o táxi, 151 a bordo, 5 horas e 20, alternando o Galeão. Oceania 62, 5 1, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera 118, decimal 6, dúzia, ajuste 10, 16, bom voo. 0096, autorizado táxi até o ponto de espera da 90, lá 18, meia dúzia, Oceania 62, 5 1, obrigado, bom trabalho. Eu acho que é tão autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, iniciando o reboque, reporte no pátio principal. Obrigado. 3171, pronto, Fogger. Pronto. 3171, autorizado Guarulhos, tiver piso Luno 0, após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída, Dael, Leda, Motiva. Aciona 5011, controle 120, décima 8. Princípio autorizado nível 320 para Guarulhos, Leão Brasil 10, Taubaté. Decolagem da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle vai ser 120, décima 8, transponder ao 5011. Uma solicitação só. E como coordenar para a gente no nível 300, por favor? Que é o máximo que a gente consegue subir. Considere então 3171. Então considerado final, nível 300. Confirmo. Primo 3171. Obrigado. Hi, Bank, bom for arrival, descendo to 4,000 feet, Pionate 1016. Controle Salvador, Sinai 6251, decolando, você escuta? Sinai 6251, contato radar, subo para o nível de voo 360, via saída da... Via da EL 360, Sinai 6251, já pode voar da presente da EL? Está tudo valido. Autorizado, via da Sinai 6251, obrigado. Como Salvador, Golfo Ascatango, autorização para entrar no bote principal. Golfo Ascatango, mantém a posição e aguarde. Aguardando. Aeronave 070, me escuta? Não. Gentileza, confirma o chamado para o pushback? São 9070, na remota 13, faz principal autorizado, reporte para o táxi. Boa tarde, 9070. Totalmente pronto? Afirmativo. Autorizado, chame táxi 3171. Autorizado, reportando o táxi. Estando para a informação, manter a posição, aguardando ainda dois tráfegos. Iniciar em táxi após ser autorizado. Ligou, seu capitão, eu aguardo. Controle Salvador, você poderia coordenar a proa de moto, lá por gentileza, para o 6251? 6251, coordeno com o mesmo na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95, bom voo. 251, 3395, obrigado, bom trabalho. Pode. Diante. A amiga é dela. Manda um abraço para ela, Zeca. Fechar. Taxa 3171. Santana Confins, 4 horas e 20, tem 197 a bordo. Então, 3171, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 6 dúzia, ajuste no 096, bom voo. Em sentido táxi, do ponto de espera da 1018, 6 torre, com 1016, tá? 3171, tá logo. Santana 9070, 62 na sua via, 3 horas e 50, Santana 13. 070, autorizado táxi via parte 1, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 6 dúzia, ajuste no 096, bom voo. 096, parte 1, Índia, ponto de espera, 2 horas e 50, Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Oi, Sal, só foi um teste de áudio, muito grato. E 5/5. Grato. You, Salvador, Fitz, Dionate 1016, Cleaner, ILS, Final Report, Steps Localizer. Ingresso no pátio principal, reporte calçado, posição 9. Ok, apoio segundo plano, autorizado. Obrigado. Corre, Salvador, tá 3171, ponto, espera pronto. Salvador, muito bom dia, Avianca Oscar, 9 Berlim Lima. Avianca. Salvador, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finca de número 5. Avianca, no pátio 3, autorizado reporte para ingresso no pátio principal. Avianca, ciente. Approximately 083, contact with Tower, frequency 118.60. For the 300 dial the packet. 300 out, 3171. Olha, Salvador, da 9070, bom dia, Cuca, transmissão de Pax. Da 9070, contato radar, sou para o nível 370, via, saída Cuca. Da 370, Cuca, saída da 9070. Alô, Salvador, mais uma vez o Avianca Alfa Foto Fabrizio, nós solicitando autorização para adentrar o pátio principal até o ingresso número 5. Avianca autorizado, agilizando o reporte parqueado no 5. Avianca ciente. Salvador, Avianca, Alfa Romeo Lima, comunicado término de reboque. Avianca, Graça, bom dia, frequência ali. Bom dia. Eu sou Oscar Tango, bom dia, grato, frequência livre. Obrigado. A 9070, chame o centro ESIC na frequência no 2685, alternativa no 25 decimal 45. Recife 2085, 2545, 9070, obrigado, bom dia. 131071, chame o centro. 2171, confete não, Recife 121, 25, 1. Enable 123, 9, 5. Do you not stop the signal response? Could you please come from country 1-7-1? 2-1-7-1, contact Recife, set the frequency 125.1. Enable 133.95. Copy, have a good day, country 1-7-1. O 2775 tá 56 milhas do Aéreo Salvador, vou ISAP para interceptar a chegada da Mari e desça ao 050. 2775, voo Ituna. Ituna, 2775. Rio 5973, bom dia, via chegada. Controle, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, via chegada Mare, desça para o nível de voo 050. Para o 050, bom dia, na chegada Mare. Do 2775, desça para 2000 pés, o ajuste 1016 está autorizado em LSXT, reporte estabilizado no localizador. 2000 com 16, reportaria estabilizado no LOC azul 2775. E o 5973, desça para 4000 pés, o ajuste 1016, voo Itap. Para 4000 com 1016, voo Itap. Controle o azul 2775. Solicita. Solicita um desvio à esquerda, se ele está para o norte, vai evitar a formação. Isso por quantas milhas? 5 milhas. Reposte a proa no Duna ou uma proa que deseja interceptar. Almirante, apartaria para a Dona 2775. Rio 5973, vamos ter redução para 220 nós. Iniciado para 229, Dois sete sete cinco da Reprandura. Afirmativo, senhores. Vamos começar a Reprandura agora. O 5973 desça para 2000 pés, está autorizado em LSXC, vai seguir o tráfego à frente, está a 8 milhas, é uma TR-73, você pode estabilizar. Para 2000, autorizado em LSXC, o tráfego à frente, vai reportar estabilizado o 5973. Dois sete sete cinco, estabilizou? Temos direito a visual. Corre na frequência no 8 decimal 6. 18 6, o 2775, bom dia, até daqui a pouco. Acabou. Bono 865, bom dia, veja a chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste 1016. Bom dia, Padre Deus, 1016, Bono 865. O Rio 5973 está visando o localizador ILS, que estou no zero. 973, completa a aproximação final e chame torre na frequência, no 8, decimal 6. Completa a chama torre, 118 mil, o Rio 5973. Salve Salvador, eu ajudo aí 775. Salve Salvador, eu ajudo aí 775. Ajuda 2775, bom dia, autorizado ataque via Alfa, Kilo, 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, 43. Ah, tem um Oscar, bom dia, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Rio 5973, bom dia, autorizar táxi via Alfa. Mantenha a posição na táxi Way Kilo. Rio 5973, não tem a posição do táxi Equilo, estamos aguardando a autorização do pessoal da FDR para ingressar para saber o gate do ar remoto que virou de Saparqué. Rio 5973, autorizado ingresso para a parte principal, a remota é A4, foi informado, mas o senhor fica atento ao balizador.